feijão. Tê-la ao seu lado, mesmo que na ilusão de ter no pensamento paixão e lembrança, profissão de fé, fé no ritmo de esperança. Que balança o seu corpo, te levando para outro mundo. No espaço, a geografia de suas curvas perigosas, tudo fica melhor, tudo fica mais profundo. A tristeza dá lugar para essas flores tão formosas. No perímetro urbano, sem sair do consciente, sem você, sem ninguém, como eu me sinto sozinho, mergulhado no hemisfério mais escuro se sente. E não podemos alcançar a luz do nosso caminho. Vou aumentar o volume pra escutar o que é viver. É pedra sobre pedra, mas já começo a ver e sentir a claridade desse sol que está brilhante. Minha pele se bronzeia nesse canto distante. Sem música não dá, sem música não dá, não dá. Sem música não dá, sem música não dá, não dá. Este mundo é todo mergulhado no silêncio. Até parece que dá para ouvir o que eu penso. Uma pedra caindo, meu coração a pulsar. Prefiro ouvir a música dizendo que é o amar. Descobrindo lugares e beleza sem igual. Lugares esse que eu nunca vou poder estar. Mas tudo é fácil, eu viajo neste balanço. Foi de glória, esta vida eu não me canso. Se quer saber qual alimento pra viver, ouça este meu canto e vai logo perceber. Transfiguração, muita agitação. É só energia, passos largos e ação. Só na música é que eu posso encontrar. Só na música o amor, a solidão a misturar. Todos os sentimentos estão na música. Belos e singelos, tudo parte física. Sem música não dá, sem música não dá, não dá. Sem música não dá, sem música não dá, não dá. É nela sempre que eu encontro meu estilo. É nela sempre que eu me sinto tranquilo. A paz de viver só, ou em momentos de prazer, a tristeza e alegria pode crer. Deixa penetrar pra ver o que se sente. A loucura extravasar e dominar a sua mente. Seja o meu sacerdote, e pregue este aviso. A música só leva ao sorriso para isso. Você sabe o que se enxerga dentro desta melodia? Seus desejos, seus sonhos, vivendo em plena luz do dia. Mas se escuro da noite, você quer clarear. Ela está sempre a seu lado, basta só escutar. Investir toda a sua vida com uma bela fantasia. A retina dos seus olhos, mas que coisa linda. Dentro da sua alma, coração se partia. Entre mil pedaços, a situação tem jeito ainda. Sem música não dá, não dá pra ficar. Sem música não dá, não dá. Sem música não dá, não dá pra levar. Sem música não dá, não dá, não dá, não dá. Sem música não dá, não dá pra ficar. Sem música não dá, não dá pra ficar. Sem música não dá, não dá pra levar. Sem música não dá.